voz dizendo que quer voltar. Mas vocês ouviram falar do que o coronavírus pegou algum alcoólatra? Não. Ao contrário, eles mandam nós passar álcool na mão, né? Da limpeza. Se na mão o trem já evita, imagina lavando por dentro. Você fica imune, então, gente, foca na bebida. Não se preocupe. Tá tudo certo. Não pode fazer outras coisas. Beber. Pode beber, faz estoque de cerveja em casa, pinga, bebe muito, que coronavírus não gosta de álcool. Ô, mina, sempre que quiser me amar, pode me ligar. O som da sua voz dizendo que quer voltar a me ver ao pôr do sol. Mina, sempre que quiser me amar, pode me ligar. O som